Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música Estás Comigo, da Gabriela Rocha. Eu quis gravar essa música, gente, porque é uma música que toca muito forte no meu coração. Porque quando eu acho que eu tô sozinha, que não tem ninguém para me apoiar, eu lembro que tem Deus e que por onde quer que eu vá, Ele tá comigo. Ele não importa quantas vezes eu precisar pedir perdão, quantas vezes eu erro, Ele sempre vai estar ali para me perdoar. Não importa a consequência, Ele sempre tá do meu lado. E eu acho que essa música expressa muito bem o sentimento que eu sinto por ele, eu creio que muitos de vocês também sentem, e eu espero que essa música toque no teu coração da mesma forma que ela toca no meu. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. É isso aí. Um beijão e até a próxima.